na 1800. Voo 605, contato radar, perfil saída da Elsa para nível de voo 360. Dael 360, voo 605. Serra Vitor 366, tem 3602. Tá 3602, completa a aproximação, torre 18, decimal 6. 1864, Salvador, tem 3602. Objeto 6726, desce para 2000 pés, direita 080, localizador autorizado, o Lock Sem Glide. Direita 080, desceu para 2000, autorizado, o Lock Sem Glide, 6726, objeto. Eagle Fox, Quebec FM. X-ray Foxtrot, decolado aos 35, aguarde transferência de comunicações. Ciente, Brava, X-ray Foxtrot. Torre Salvador, San 3602, final da 10, passou 366. San 3602, continue na aproximação, aguardando a autorização de pouso, informa os primeiros 1200 metros da pista 10 impraticáveis. Atente a homens e máquinas trabalhando na área interditada. Ciente das condições da pista, aguardando a autorização, San 3602. Controle Salvador, bom dia, o Gol 9982 com informação Lima. Gol 9982, a sua identificação desce via chegada a Mari com 10 no 5, é 2000 pés, Gol 982. Identificou, desce via chegada a Mari, Gol 9982. Tá 3602, pouso autorizado, pista 10, o vento 150 graus, 10 nós. Atente a aeronave pequeno porte em decolagem do para o setor norte. Autorizado pouso, pista 10, tá 3602, sentido atrás. Para o setor norte. Gente, o Yankton Romeu pronto a cópia? Afirmativo. Romeu conquista 500 pés, informação de voo e alerta, decolagem 17, corredor axé, controle 1935, torre 186, o transponder 5552. O foco deverá evitar sobrevoo na área restrita de Camaçari. 5552 é o transponder. Capitão Golfo Vitor Juliette, autorizado. Acionamento, reporte para o táxi. Seu B02. Gente, 2 a bordo, PAD 5, chame a torre, acionamento táxi. Localizador da 10. Objeto 6726, continue na aproximação, número 2 para o pouso. Informa os primeiros 1200 metros da pista 10 impraticáveis. O ajuste 10-15. Ok, continua a 6726. Falou, Salvador, bom dia, eu tá... 3454, bom dia, Recife, disponível. 350. 35, informação Lima, guarde cópia. Poderia confirmar a saída prevista, só 3454. Salvável, saída PUCA. Grato. Voo 982, voo ITAP. Voo a ITAP, Gol 9982. Celeste Serra Tango, ele vai terminar o Salvador, tem que contar no Recife 12685, 12545, Juliette Serra Tango. 1, 2, 2, 85, ou 12545. mesma subida ao 1500 pés para o Bravo X-Ray Fox. Ou no 1500 pés, Bravo X-Ray Fox. Ou no 1500, grato. Espera a direita, 219-73602. Jet 6126, continue na aproximação, aguardando pista livre. Ok, continua, pista livre. Jet 2 Salvador, Alfa Vitor Juliette, pronto para o táxi. Papatango, Alfa Vitor Juliette, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 17, reporte para ingresso. Reportará para o ingresso, Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette, poderia confirmar, viu? 1-0, 1-5. Jet 6726, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 099, cheque o trem. Ok, livre pouso, passado, provado, 6726. 602. Controle Salvador, autoriza subida para 3.500 pés para o Bravo X-Ray Fox 7. Teria condições de passar pela área restrita daí. 035, Voando Alagoinha, subindo Bravo X-Ray Fox. 035, autoriza para direta Alagoinha? Voando direta, só sobrevoo em Alagoinha? Autorizado para direta, sobrevoo em Alagoinha, o Bravo X-Ray Fox 7. Fox Trot efetua sobrevoo em Alagoinhas e retorna? Afirmo, sobrevoo e retorna. Pega. Subjet 6726 no solo aos 42, libere próxima à direita, solo 1-2, 1-9. Direita do 9, Arbalheiro. Torre ou Papatango Yankee Tango Romeu? Papatango Yankee Tango Romeu, prossiga. Está no parte da AID, pronto para taxi de decolagem. Papatango Yankee Tango Romeu, sem condições de decolagem da presente, sem interferir com o eixo da 1-7. Afirmativo. Presente, está autorizado decolagem do pátio 4, o vento 1-40 graus, 1-09. Tango Romeu. 92. 3-3-602. Afirmo, reporte para ingresso, parte principal. Puxa acionamento TAM 3454, portão 612. Luz, aguarde push 3454. Não, sua escuta. Voo 9030 na escuta? Na escuta, 9030. Estamos estimados para iniciar o táxi? Mais 3 minutos. Sim. 3454, autorizado push, portão 612, pronto para copiar? Pronto para cópia. Autorizado Recife, nível 350, nível aerovia Peruíbe 58. Decolagem no zero, com esquerda, saída para o Caracaju, controle 1935, torre 186, transponder 5544. Só no conteúdo transponder, autorizado Recife 350, Pucaracaju, Pereira 58, 1935, é o controle de saída 186, torre, poderia confirmar o transponder? 5544. 5544, 3454, está pronto para o push, posição número 6. Firma, Portão 53602. Web 672000 vai ingressar aquilo, parte 3, reporte ingresso, parte principal. QQ, parte 3, reporte ingresso, parte principal. Solo Salvador, Oceanária 311 no gate número 1 para pushback acionamento. Autorizado, porta 1, no reporte táxi 631. Que livre, pushback acionamento, portará para o táxi 631. Patão Yankee-Tango Romeo, chame agora o controle em 119.35. 119.35, Tango Romeo. Controle, o Papa Tango Yankee-Tango Romeo. Yankee-Tango Romeo, controle. Farol de Itapuã, na proa do farol da barra, o Tango Romeo. Tá fora da barra, 500 pés, Yankee-Tango Romeo. 500, Tango Romeo, vai bater a rota axé. Para o táxi, voo 9030, 178 a bordo, 3 horas e 31, alternando Campinas. Ente 9030, táxi até o través do portão 7. Livre táxi até o través do 7, voo 9030. Alfa Vitor Juliette, agora sim autorizado decolar da pista 17, o vento 140 graus, 11 nós, ajuste 1015. Papa Tango Alfa Vitor Juliette copiou. Autorizado a decolar, pista no 7, vento 140 graus, 11 nós. Salvador, o Bravo XP Foxtrot, devido às condições meteorológicas, não tem condições de manter 035. Teria alguma condição de manter 025 o Bravo XP Foxtrot? 025, Bravo XP Foxtrot. 025, grato. Solo Salvador, Oceanair 6311, pronto para o táxi Belgate 110, autonomia de 4 horas, alternando galeão. 311, táxi Índia Alfa, quanto espera da Delta Torre 186, 1015 no ajuste. Índia Alfa, no ponto espera da Delta, chama a torre 118.6, 1015 no ajuste, Oceanair 6311. 7.26, em frente, vai ingressar portão 2. Frente, portão 2, né? Vai bem, já. Solo Salvador, TAN 3450, pronto para o táxi com 3 horas e 11 de autonomia, Fernando Natal, 178 a bordo. Tem só o PLB do TAN? 178. 17, ingressando no corredor axé. 18, meia dúzia, 1015 no ajuste. Vai aguardar a passagem do WebJet. Aguardando. vai dar passagem, Juliette, Alfa, na ponte espera, vai chamar 1862-03454. Olá, 030, vai seguir o tráfego da TAM, 186, ponte espera para viagem. Segue o TAM, 186, gol 9030, obrigado, bom domingo. Está no localizador, gol no 982. Completa a aproximação, chame torre em 18, decimal 6, gol 1982. 186, gol 982. Torre Salvador, bom dia, gol no 982, só uma milha do externo, uma milha e meia do externo, já baixando a travada. Gol 1982, continue na aproximação, tráfego avistado. Informa os primeiros 1.200 metros da pista 10 impraticáveis. Pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 10 nós. O ajuste 10, 15. Autorizado, nosso pouso, centro da restrição, gol 982. Está no Pagal da Barra, o Iacitango Romeu, contra a Iacitango Romeu, voando direto Vitória da Conquista, assim que possível, seu estimado para o pouso. Confirma, Iacitango Romeu. Voando direto, destino, qual estimado para o pouso? Estima... só um minutinho. Tem o ponto de espera devido a tráfego na final pista 10. Boeing da companhia Gol. Ok, mantendo o ponto de espera, o acionamento 319. 340. Ali, ciente. Tá guardando. Na 6311, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinha e manter na 0, acho na 6311. Dois no solo 54, libere a direita, solo 121, decimal 9. Solo 1219, gol 1982. Na 6311, a marcação dos 1.200 metros está à direita da Taxiway Delta. Taxi um pouco mais à frente. Ok, ciente, 6311. Solo Salvador, muito bom dia, Gol no 982, livrou na Golf, na sua escolha. 982 via Alfa, reporte antes da Taxiway, Eco. Prossegue via Alfa, reporte antes da Eco, Gol no 982. Quem é que pega o Romeu, controle? Escuta. Para cruzamento tráfico de Veracruz, coordenação 2345, quem é que pega o Romeu? Pega o Romeu da Libra, desligado. Ah, é. 5. Livre decolagem, puxando a minha 311. Nove zero três zero na escuta. Escuta 3454, um ponto de espera Delta da 10, pronto. 3454, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. A cabeceira deslocada está à sua direita. CX3454. O Chanel 6311, decolado aos 56, controle 119 decimal 35. 11935, Chanel 6311. Controle Salvador, muito bom dia, Xané 6311, decolou na sua escuta. Bom dia, Xané 6311, saída Gole, sobe 340. Saída Gole, subindo para 340, Xané 6311. É o Gol, 1397. Gol 97, Ilhéus, confirma o nível. 240 para Ilhéus, 1397, centro da Lima. 240, Ilhéus será coordenado agora. Antes da Eco, Gol 9982, pode prosseguir? Segundo 982, é, ingresso Kilo, pátio 3, após prossegue pátio 1 no portão 04. E vai ingressar via Kilo, pátio 3, vai prosseguir para o 04, Gol 9982. 0.0 Delta. Gol 9030, observe rolagem do Airbus da TAM, após o mesmo autorizado a alinhar e manter pista 10. O Gol 9030. A rolagem da TAM, ali mantendo 0, Gol 9030. 6311, recepção do centro Recife, ATG mantém nível de voo 300. 300, o Oxalana 6311. Clássico 4 decolado agora aos 1-3, controle 1-9, decimal 3-5, bom voo. 1-9-3-5, obrigado, até amanhã. Salvador, TAM 3-4-5-4. TAM 3-4-5-4, contato radar na saída PUCA, sobe 3-5-0. PUCA em ascensão 3-5-0. Alfa Victor Juliette, passou o farol da barra, solicita 2.500 pés pelo corredor Caixa Prédio. Alfa Romeu Juliette prosseguirá para Veracruz ou retornará para Salvador? Vai solicitar a CD para 2500 no Caixa Prévio, uma proa de Caixa Prévio, depois regressa para sobrevoo Veracruz. 2500 Caixa Prévio, Romeu Juliette. 2500 Caixa Prévio, Romeu Juliette. 030, autorizado a decolar, destino 0, vento de 140 graus, 5 nós. Livre decolagem, pistão 0, vamos 030. Mano 397 na escuta do solo para cópia. Mano 397 está autorizado nível 240 para Ilhéus. Decola da 10, curva à direita, saída da El, após Leda, após direto Ilhéus. O transponder é o 5557, o controle 119.35, quantas? 0 decola 201, controle 119.35, tem ótimo voo e bom domingo. 935, muito obrigado, até mais, bom domingo. Subindo para o 240, acionado 5557, 1935, controle 7. Correto, voo 397, chama pronto para o puxo, acionamento. Chama lá. Gol 9030, contato radar da El, sobre 3800. Da El para 3800, 030. Xané 6311, chame Recife 1288, Xané 6311. Recife 1288, Xané 6311.